hip-hop nas artérias, humildemente dá licença. Chegando pra representar, pra tocar na consciência. Seguindo sempre em frente, focado na missão. Objetivo traçado, formando a unificação. Salve, salve meu parça, Matheusão, muito respeito. Representando sem medo, sistema anti-preconceito. Fazendo rima pra ver se alguma coisa muda. Para ser o país da mente e não o país da bunda. Buscando um mundo bem melhor para poder se viver. Com trabalho honesto e não vendendo pedra pra sobreviver. Com humildade eu sigo narrando essa trilha. Jamais a luz de um homem será maior que a luz divina. Sabedoria, palavras que saem do coração. O mundo com mais cultura e menos ostentação. Aí sistema pode vir pra cima. Jogaram cigo arraceso e 1000 litros de gasolina. O rap não para, rima não para, na missão vamos seguir. Mesmo se for no sofrimento e sem motivos pra sorrir. Igual o trem é movimento, 101 a 1000 por hora. Não viemos pra perder, tamo em busca da vitória. O rap não para, rima não para, na missão vamos seguir. Mesmo se for no sofrimento e sem motivos pra sorrir. Igual o trem é movimento, 101 a 1000 por hora. Não viemos pra perder, tamo em busca da vitória. É nós que tá, sem freio a 1000 por hora. Sem fraquejar, sem medo. Com vocês, meu parceiro Mateusão. Sistema anti-preconceito. Várias vezes fiel, até tentaram para nós. Mas até sem microfone os mano ouve a nossa voz. É nós por nós, tamo junto no corre, mantendo a corrida. Muitos acharam que passaria o tempo e nós existiria. Mas não, o rap é base pra nossa caminhada. Enxergaram que o rap é verdadeiro e não cheio de piada. Minha caminhada, meu rap, minha história, minha vida. Hoje se resume em rap e minha família. Sou verdadeiro, representante da voz do gueto. Há muitos anos o sistema anti-preconceito. Contra o sistema opressor, tô pra sobreviver. Se o rap é o crime, então vem me prender. O rap não para, rima não para, na missão vamos seguir. Mesmo se for no sofrimento e sem motivos pra sorrir. Igual o trem é movimento, sem freio a 1000 por hora. Não viemos pra perder, tamo em busca da vitória. O rap não para, rima não para, na missão vamos seguir. Mesmo se for no sofrimento e sem motivos pra sorrir. Igual o trem é movimento, sem freio a 1000 por hora. Não viemos pra perder, tamo em busca da vitória.